vivo pra escrever texto esquisito. Por querer e o que recito deve ser encontro não convencional de energia. Trago velas do bolso só pra escorregar na guia. Operador oblíquo, verso com sentido ambíguo. Explico só metade da metade dessa arte. Sim, louco com diploma, tipo Simão Bacamarte. Deixe-me, desparafuso mentes com poder do cerebelo. Pensa balança e chumbo grosso, feito celtonima, melinino, brócoli. A vez do vox populi, real, fino e focado. Eu nunca fui folgado, mas o espaço que me cabe nessa cena deve estar com algumas cenas, mas meu passe não está à venda, não, tenho dito, ha!